tocam agora as melhores músicas em inglês. Si tú te vas, te llevarás mi corazón. Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir. Si tú te vas, nunca te podré olvidar. Me quedo aquí solo pensando en ti. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin ti. Esperando tu llegar. Y es que estoy imaginándome el final. Y me da miedo pensar que algún día llegarás. Si tú te vas, se mira todo el valor. Y yo sé que nunca encontraré otra igual. Si tú te vas, el dolor me comerá. Ni un día más yo podré vivir sin. Way. If you are not mine, then why does your heart return my call? If you are not mine, would I have the strength to stand at all? I never know what the future brings, but I know you're here with me now. We'll make it through, and I hope you are the one I your name resound in my head? If you're not for me, then why does this distance maim my life? If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? I don't know why it's so far away, but I know that this much is true. Make it through, and I hope you are the one I share my life with. And I wish that you could be the one I die with. And I pray in you're the one I build my home with. I hope I love you all my life. That it takes my breath away, and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today. 'Cause I love you, whether it's wrong or right. And though I can't be with you tonight, you know my heart is by your side. I don't wanna run away. And besides, all our sons and daughters already know how that feels. Yeah, yeah, yeah, yeah. A sua rádio. Radio Web, a sua estação radiofónica na internet. sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. It's so funny tamanduá. Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá. Mas ser amigo não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro. Difícil é gerir. Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá, orelhas de camilo, né, tio? É, mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar um bom amigo. São os sonhos verdadeiros quando existe amor. Somos grandes companheiros, os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, e agora eu quero poder me falar dessa amizade que nasceu. Vocês e eu. E é tão lindo. Maravilhoso. Mesmo que ele tenha bigodes de foca e até um nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio. É mesmo, orelhas de camelo. Mas é um amigo, não é? É. Então não se deve mudar. Scusi, é lei la portinaia? Sim. Esposito Vincenzo, abita qui? Primo piano, interno 5. Buongiorno, brigadini. Trasì, prego. Esposito Vincenzo, è il mio papà. Io sono un buon primogenito. Ora se sanno ascolto. Mi chiamo Gennarino per servirvi. Faccio studente all'università. Questa voce perché ti vedremo e lontani da forza ma vale va. Purtroppo devo darvi una notizia. Esposito Vincenzo, un capo della famiglia, è stato assassinato un'ora fa. No, brigadieri! Ma che state dicendo? Anna ci sa, papà. Come state? Chi ha potuto commettere questa infamità? ma non va mai se malata, papà mi mangia l'assata, ci ho pensato più da te. Cassata, dentro cuore che sto bene, lo sprecia permanente, che non si vede più. Dice te ma che è stato, voglio non me stessa sera. Ma che la stessa notizia, o stesse segne lutte, stasera a casa sua. E mo che ci trovate, che si vuole senza coda, rommela con me a te, vanno all'inferno. Ci pensate che lasciate, rindo con chi suo figlio, mi sfregge per malenda che non ce l'hai più. Stasera sta per sola, ha fatto già sentenza, sta venendo. Ma che stessa notizia, o stesse segne rotte, stasera a casa tua da portà. Chi è stato? Sono stato io. Ma avete conosciuto il brigadino? Sì, proprio io. Ho figlio di Esposito Vincenzo, madre di 7 figli, che stamattina è stato assassinato. E non mi vendo, no, non mi vendo, è stato malamente che ci ho fatto. Se fosse vivo, io lascerei ancora. Io sono il primo genito. E a me spettare venti che a papà.